A3804, número 2 na aproximação, complete redução para 1909, ajuste no 013, desça e mantenha 4 mil pés. Ok, vai descer para 4013, 190 nós, 3804. Azul 2711, desça para 2 mil pés, aguarde o último vetor para o ILS. 2000, azul 2711. Chegou no 867, bom dia, pode esperar, tá, 1-0. Chegou no 867, linha decola, dono 0, vento no 40 graus, como 2 nós. Ah, linha decola, dono 0, igual 867. Azul 271, esquerda 200. Esquerda proa 200, azul 279. Atingi 4000, 3804. Atingi 3804, aguarde para prosseguir na descida, informo que irá seguir tráfego. 13 milhas à sua frente, 1 ATR 72, com ground de 210. Ok, ciente, está 3804. Azul 2711 para interceptar o curso do localizador, curve à esquerda, proa 140, autoridade LS é porta estabilizada. Esquerda 140, autoridade LS é porta estabilizada, 2711. Complete, curva à esquerda, proa 120, azul 2711, reporte estabilizado. Esquerda 120, porta estabilizada, 1-1. 3804, desse mantenha 3 mil pés, ajuste no 013. 3 mil padrão, ajuste 3804. Recepto, mantém localizador da 10, azul 2711. Azul 2711, complete na chame torre 1895. 1895, boa tarde, obrigado. Stan 3804, desça para 2 mil pés, autorizado LS X-ray da pistão no 0, reporte estabilizado, ILS, o ajuste no 0 no 3. 2 mil, portará estabilizado, 04. 2711. Azul 2711, reparte externo. Parei. Decolador 07, controle 120, destino 8, bom voo. 208, boa tarde, obrigado. O Merrick 67. Procedimento 3804, né? Afirmo. Ok. Controle, vou no 867, boa tarde. Vou no 867, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor, para o nível 360. Arbor 360, 867. 0 graus com 1-1 nas, altímetro no 0 no 3. Com 1013, livre de pouso na 1-0, azul 279. Voador, Sander 61, no 4-1, tem que dar informação. Sander 61, no 4-1, perdeu comunicação com o centro de Recife? Não, ele informou que quando se trata de 2320, era para chamar. Sanem 1141, acione identificação, desça via chegada bom e para o nível 050, ajuste 10 no 3. Identificou, desce pro 050, 6-1-5. 6-1-4-1. Azul 4089, chame centro Recife, 13325, alternão no 3395. 3325, alternão 3395. Uma boa tarde, Pedro. Uma ótima semana. Bom trabalho, até a próxima. 3804, complete a final, chame torre 1895, bom pouso. Torre 1895, obrigado, boa tarde, 3804. Salvador, boa tarde, está 3804, 3 milhas do externo, final ILS no zero. Está 3804, igual helicóptero mantendo o setor norte do campo, afastado uma milha e meia, sem interferir nos pousos, estão no zero, é parte externo. Portarão passando ainda a CA, 3804. Uno 867, voe Elefa, está presente. Direto Elefa, 67. O controle hoje também é um padrão voltando. Prossiga. Vou liberar a restrição de velocidade da casa, querida. Canceladas as restrições de velocidade ao Xanemé 141, uniforme para redução. Ok, obrigado. Tá. Passando o marcador externo embaixo travado, tá? 3804. Vento 140 graus, com no 09, altímetro no 0 no 3, livre pouso na 10. Livre pouso na 10, tá? 3804. No alinhamento da 35, solicita cruzamento do aeródromo para seguir pela orla até o farol de Itapuã, martilha de Romeu. Gente, visual com o TAN na curva final do ano zero. A visual, martilha de Romeu, tem intenção de sobrevoar na paralelo, martilha de Romeu. Gente, na retaguarda, após o TAN ou martilha de Romeu, autorizado sobrevoo paralelo. Então, vai aguardar o pouso do TAN, martilha de Romeu já se deslocando ao WISC. Cruza a pasta após o TAM. Gerado o TAM, curta final, vai sobrar direto paralela, martilha de Romeu. Gente, mantendo a escuta, Mike Filete Romeu. Escuta da torre, o Mike Filete Romeu. Juliette Romeu, chama para livrar a área. Chamará livrando a área, informa o ponto ideal de sobrevoo, Mike Juliette Romeu. Solo 1-4, livra a direita, solo 1-2, 1-9. Oliva 219. vai manter o sobrevoo na vertical do estádio de Pituaçu, Mike Juliette Romeu. Gente, vai passar Mike Juliette Romeu, como que qualquer tráfego para final do No0, será que ele vai ao final do No0 e será indicado o setor sul, né, presente. Totalmente condicionado aos seus tráfegos, Mike Juliette Romeu agradece a colaboração. Negativo a prod externo Xané 61 no 41, sexta para 2 mil pés, ajuste no 013. Confirme fazendo desvio? Afirmativo, senhor. Tem desvio aqui. Descendo para 2 mil, ajuste 1013. Pode autorizar a prod Duna? Pode desvio, autorizado Duna. Sexta para 2 mil pés, ajuste no 013. Autorizado LS, já pode estabilizar. Autorizado, reportamento. Boa tarde, é o TAN 3216, ponto 0 da Unidade. Pronto para TAN 3216, autorizado alinhar e decolar, pista no 0, vento no 30 graus, no 09. Autorizado alinhar e decolar, no 0, TAN 3216. Gente, o Mike Gillette Romeu, confirmou terá o setor mais alguns minutos ou pretende um sobrevoo direto ao Litoral Sul? Vai passar o Iguatemi e vai no início da BR-324 para fazer novo sobrevoo, Mike Gillette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu, informa um tráfego se aproximando de Duna, fixo para final do 90. Mantenha o setor mas só mais um minuto após eu... Se pretende ir para Iguatemi, se deslocará nessa presente proa e após chamar ao controle. Gente, Mike Juliette Romeu, se afasta da final do 90 e chama o controle no 20.8. Juliette Romeu, prossiga. Juliette Romeu, reporte iniciando sobrevoo próximo a Iguatemi. Ok. Gente, azul 2788, mantenha a ponta de espera. Já 3216, decolada aos 21, chama controle no 20.8. 208, 3216. Controle muito boa tarde, da 3216, no perfil da Momo, prontinho. Da 3216, contato radar na decolagem, desculpa, via sair da Momo para o nível 370. Via 370, sair da Momo, da 3216. Mas Juliette Romeu na escuta do controle. Permanentemente na escuta. Saindo do traço, Goiás 2320 autorizado, linha de manter, cabeceira no zero. Chama 1141, no solo 24, livre direita, chama solo 121, no decimal 1, decimal 9, correção. Solo 9, direita, chama 1141. Azul Pouso 2788, livre de decolagem, pressão no zero, vento 130 graus, 109. Identificação, desça via chegada a Mari para o nível 050, ajuste no 0 no 3. Afirma aqui, 1013 no ajuste, autorizando de esquerda a descida via chegada a Mari para 5010, 6320. Mais próxima cidade baixa, Marco Juliette Romero. Gente, Marco Juliette Romero. Tema controle no 20.8. 208, grato. Controle azul 2788, daí coluna se escuta. 2788. Contato radar na decolagem, suba via saída Momo para o nível 150. Momo 150, não tem condições de passar 15 milhas ou 110, vai manter 3 mil. Gente, mantenha 3 mil, aguarde a liberação azul 2788. Do 2788, após passa 2 mil pés, autorizado esquerda, proa de Momo. Aguarde a ascensão para o nível 150. Após 2 mil, Momo, mantendo 3 mil, azul 2788. Gente, Marcos Juliette, Romeu, informo que não recebo seu modo Charlie, cheque seu equipamento. Confirme 500 pés. Gente, mais filha de Salvador, é o Bono 255. Bono 255, aqui é uma identificação dessa via chegada Conf para unir para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil via Conf no 0 no 3, Conf. Do 2788, confirme pro ideal para o destino. Aguarde. Ideal a 023. Copiou o controle do 2788, ideal é a 023 para Paulo Afonso. Afirmativo, mantém inicialmente a proa de Momo 3 mil pés, azul 2788. Sete. Azul 2788, voo incógnito, presente. Azul 2788, copiou o controle? Copiou o incógnito, 2788. Tá, 3216, chame centro Recife, 1-2685, antena 1-2545. 2685, 1-2545, tá, 3216. Tá voando Colibo, Pantera 3000, Azul 2788. Gente, Azul 2788, faz informação, Palmo tráfego, posição 1 para 2 horas, 30 milhas, rumo sudoeste, um Boeing 737-800, passando nível 1 no 30, investida para 4 mil pés. Boa tarde, 3193, 0903. Autorizado linha área de colar, sono 0, vento 120 graus, 109. Autorizado linha área de colar, 3193. E nova região de sobrevoo? Simões Filho, certificado BR-324. Sim. Já tem contato radar com o Mike Juliette Romeu, está cruzando Sierra Índia com Índia na presente. Gente, recebo no radar Mike Juliette Romeu, confirme mantendo 800 pés. 800 pés na presente, Mike Juliette Romeu. Controle de Salvador, boa tarde, Oceania 2521, acione da Mike. Oceania 2521, acione identificação, dessa via chegada a Bonsky para o nível 060, ajuste no 013. 1-0-0-1-0-0-3, confirma sua indicada. Indicada 2-6-0-9. Chané 6609. Gente, reduza para 2309 o Chané 6320. Reduzindo 2309-6320. Como 255 está autorizado para o Odituna, cancelado as restrições de velocidade, está autorizado manter 260, informe para redução. Como 255, copiou o controle? Aguarde descida para 2000, Gono 255. Informa o tráfego, posição 11 para 12 horas, 1 no 5 milhas como noroeste, 1 até R72, mantendo 3 mil pés. Gente, somente para 4 mil, 013 na sua escuda. Controle Boa Tarde, pé 3193. Pé 3193, contato radar na decolagem, suba via saída da El para o nível 300. Via 300, quanto possível para o da El. Após 2 mil pés autorizado da El, após 5 da El, regressa ao perfil da subida. Após 2 mil da El, 3193. Azul 2788, tráfego anteriormente informado, posição 3 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, Boeing 737-800, passando 080 em descida para 4 mil, aguarde para prosseguir na subida. Uno 255, tráfego esperado, desça para 2 mil pés, ajuste no 013. Azul 2788, tráfego esperado, suba para o nível 150. Bora 50, Azul 2788. Aguarde Azul 2788. Chané 6320 é o número 2 na aproximação. Complete redução para 2209. Setoração para o sequenciamento. Mantenha a presente proa 035. Seu limite ao localizador. Afirma ativo, número 2, reduzindo para 2209, mantendo a proa 035 e o limite ao localizador, 6320. Chané 6320, desce e mantenha 4 mil pés. Descida 4 mil pés, 6320. Ativo 2788, da presente posição, some pro ideal para a Paulo Afonso. 031. Gente. Ativo 2788, da presente, está autorizado pro direto de destino. Autorizado Paulo Afonso, 2788. Pareto 2230, acione identificação, vou na Pro de Amã para interceptar a chegada Amã, justo no 013, desce para o nível de voo 050. Azul 2788. Patango Mike Bravo Uniforme, acione identificação, voe na Pro de Maçu para interceptar a chegada Amã, desta via no ideal para o nível 060, ajuste no 013 em Salvador. Já acabou na Pro de Maçu, agora é 11 milhas, descendo para 060, na chegada Amã, ponto ideal, Bravo Uniforme. Chané 6320, complete redução para 1809, informo que o novo limite é a magnética 1205. 1-2-0 de Salvador, novo limite 6320. Canal 6320, desça para 2.000 pés, ajuste no 013, aguarde o último vetor para o ILS. Afirmativo, descendo para 2.000 pés, aguardando o último vetor, 1013 no ajuste 6320. Canal 3195, chame Centro Recife 1251. Secundária 13325. Confirmada para o 3193. Afirmo, CEA 3193, Recife 1251, antena 13325. 251-3325, obrigado. Cané 6315, acione identificação, vou na Pro de Maçu para chegar da mão, ajuste no 013. Desce para o nível de voo 160. O Chané 6320 para interceptar o curso localizador, curva à direita para o 130. Autorizado LS, reporte estabilizado. Afirmativo, direita 130. Está autorizado interceptar na reporte estabilizado 6320. 1255, complete a final chame torre 1895. 2895. Confere 2521 em forma indicada. 235 a mais. Gente. Paredo 2230 em condição de estado. 240. Sim, está autorizado manter 240, passarei 2230. Sim, obrigado, senhor. Procede a 2521, reduz a velocidade para 2109. Até 210, 2521. Para 2230, autorizado, Duna, da presente. Da presente, Duna, da 230. Mike Bravo, me informe que tem condições de descer para o nível 060 da presente para o sequenciamento? Patango Mike Bravo Uniforme, plano FR cancelado ao Luma 641, vou inicialmente na proa de Paripe, desça para 4.500 pés, ajuste no 013. Para 4.500 pés, proa de Paripe, Bravo Uniforme. O Chané 6320, complexo final, chame torre 11895. 11895, a torre, graças, bom trabalho. Torre Salvador, bom dia, Chané 6320, na final fui LF. Gente, Chané 6320, número 2, aguarda a pista livre, quem negar o 0-3, padrão. Sistema ativo, prosseguindo a aproximação, aguardando a pista livre, 6320, 1013 no ajuste. Atingindo 6 mil pés, o Conselho 2522. Para 4 mil pés, 2013. 55, solo 43. Livra à direita, chama solo, 121, decimal 9. Direita, 219, 256. Passarelo 2230, 2000 pés, autorizado, direto, 1013. Passarelo 2230. 2230. 2010 autorizado LS 1013. 2013 LS autorizado, obrigado. Será 6315 vai atingir o 610? Esse é até o 008, na via chegada Mari, desce até o 050. Livre pouso para o 6320? 6320, livre pouso no 0, vento 140 graus, 009. Ok, livre pouso 910, 6320. Minha 3 no 5 desce até uma centena. Uma centena, minha 3 no 5. 2008. Desça via chegada Mare 1013, o ajuste, descida até 5.000 pés. Copiou via chegada? Azul 2788, controle. 2788, chame o centro Recife em 126.85. Você era 2521, velocidade 1909, sequenciamento. 1-90-2521. Chaner 6315, tráfego 10 horas, 12 milhas, rumo sudeste, cruzando 90 em descida, não interferirá na sua star, desça e mantenha 4.000 pés. Ok, desce para 4.000, entre o tráfego 6315. Chaner 6315, qual a velocidade que mantém? Está descendo com 250. Caso tenha condições, incremente, desça e mantenha 4.000 pés, 1013, esquerda, proa 130, reporte estabilizado no localizador. Ok, então vai incrementar, esquerda 130, descendo para 4.000, reporte estabilizado, 6315. O referido tráfego, anteriormente informado, estará lateralmente 5 milhas à sua esquerda na descida. Ok, cliente, eu vou chamar 6315. Sareno está estabilizando o visual da 200. Confirme. O Passaredo estabilizou aqui o visual da 200. Passaredo 2230, torre no 895. Muito obrigado, senhor. Até. Você era 2521 no controle? Na escuta para cima. Segue tráfego da Passaredo à sua frente, 5 milhas. Reduza para 190 nós, corrijo, reduza para 170 nós e reporte estabilizado no localizador. Reduzido para 170, reporte anel estabilizado 521, está vindo ao tráfego. Sim. Gol 2008, reduza a velocidade para 2109. 2109. Agradecemos a informação, senhor. 2521, 2000 pés, livre ILS, acuse no localizador, ajuste do altímetro 10013. Ok, livre 2000 pés, acusará no localizador, 2521. Aqui não tem o 4.500 pés, o palatão vai tirar da reforma, para continuar na descida. Descida até 1.500 pés, reporte Paris, 1013, Mike Bravo e uniforme. Uniforme descendo para 1.500, reportará Paripe ajustando para 1.013, Bravo uniforme. O Chaner 6315, reduza qual a velocidade agora, mais pro 6315? O Xané 6315 informa a velocidade agora? O 6315, você poderia então fornecer um valor de velocidade para a gente manter? Por gentileza, qual a velocidade agora? Está em 280. Ok, pode manter. Meia 3115, pode manter velocidade, informe para redução, tráfego que o precede, Airbus, corrijo, Embraer 145 da Força Aérea, 16 milhas, em Duna agora, para final do procedimento. Ok, sentido, o tráfego já está reduzindo para 250, ou 6315. Positivo, a velocidade está a critério. Sente, 6315. Estabilizado visual com a pista, com 3 de pouso baixado travado, 2521. 2521 completa a redução para aproximação, tráfego que o precede 5 milhas, chame a torre 18 decimal 95. 18 decimal 95, 2521. Voo 2008 completa a redução de velocidade para 1909. 2501 aguardando. O 2230 baixou e travou. Permanece autorizado o pouso não no 0, 32230. Vento 1 no 30 graus, 10 nós. Isso aí. Olha. Mike Bravo e uniforme. Em função de tráfego para pouso na 190, que ocorrerá antes da sua aeronave, faça a curva esquerda para interceptar a longa final da 17 e reporte visual com a rotatória. Tráfego adicional, helicóptero a 500 pés na região da rotatória, aproximadamente 3 milhas ao norte. Iniciando a curva esquerda para interceptar uma longa final da 6315, informará com a rotatória grave de forma. O 6315 pode descer 2000 para Duna? 6315, nesta proa intercepta o localizador, desse mantenha 2000 pés, livre LS 1013. 2000 pés, pode estabilizar, 3230, solo 53, chame o solo 219. Chama o solo, confirma a frequência, senhor. 21, decimal 1. 21, 1, até. Até. Voo 2008, desça e mantenha 3000 pés. Ajuste do altímetro 10013. Vetoração para interceptar sinal do procedimento ILS. Curve à esquerda, voe na proa 055, nesta proa intercepta o localizador. Ok, 055 nesta proa localizador, descendo para 3000 com entre 2008 da Voo. Papatango, Mike, Bravo e Uniforme. Na rotatória, chame a torre em 198, decimal 95, está livre prosseguir. Para... Corrigindo, mantém ainda a proa para interceptar sinal visual. Chame a torre em 198,95. A proa para interceptar sinal da 197 visual, chame a torre em 195. Muito obrigado, Bravo e Uniforme. Xener 6315, completa sinal pista 10, torre em 198,95. 195. Voo 2008, autorizado 2000 pés. Nesta pro intercepto do localizador. Chame na final, dá 17. Dá 17, bravo no pó. Oi, Salvador, boa tarde. Chame a minha 315. Aguarde, acionar 63 no 5. Continue na final, dá 1 no 0. Aguarde autorização de pouso. Tráfego no setor norte é um Xingu, a 1500 pés. Descente do tráfego, aguarde autorização 63 no 5. Mike Bravo Uniforme, tráfego Airbus da Oceané, 1 milha do externo. Tudo bom com o Bravo Uniforme. O Série 2521 no solo ao 55, libere no hotel, siga o follow me. Né, 6315, pouso autorizado no 0, vento 130 graus, 109. Atente a máquinas trabalhando na área gramada da pista no 0. Ok, está lá, vento pouso autorizado, eu chamei 6315. Estou passando na cidade de forma, enquadrando a final do ano 7, visual com a aeronave na final, vai se enquadrar com o número 2 para a pouso ano 7. Cliente, Mike, para o uniforme. Número 3, aeronave visual aproximando-se para pouso na 1 ano 7, sem interferir na sua aproximação. Reduzindo 295, ok, obrigado, boa. Boa tarde, voo 2008. Boa tarde, voo 2008. Saiu passando externo. Informa o tráfego na final da 17, é um Xingu. Lima Kilo Zulu, na proa de Amã, aguarde serviço radar, informe para descida 1013. Lima Kilo Zulu, está visual com o terreno, já voou visual na rota. Gente, descida a critério 1013, é porta, aguarde contato radar, Lima Kilo Zulu. Encontrei embaixado checado, Bravo Uniforme. Ok, hey, Mike, Bravo Uniforme. Livre e repouso na 1-7. O vento é 1-40 graus, 1-09. Chanel 6315 no solo 59. Libera a direita, chame o solo 21 no 9. Direita 219, obrigado. Nada. Voo 2008, tráfego Xingu já no solo, pista 10 livre, livre pouso, não no 0, o vento é 140 graus 09 nós, atente a máquinas trabalhando aqui na área gramada, próxima cabeceira 1 no 0. Então máquinas livre pouso para o voo no aliás, 2008. Mike Bravo Uniforme no solo ao 00, vai para o hangar da Baité. Vai para a direita na capa. Boa tarde, Mike Brown Uniforme. tráfego Salvador, muito bom dia. Rota 3805, autorização tráfego 340 Guarulhos. Estamos na posição 19. Tráfego Salvador, Rota 3805. Zero zero oito, no solo 01, chame o solo 219. 219, boa.